Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7. É verdade, domingo, dia 8 de julho, cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é então o seu ou a sua Nota 7. Vamos hoje abrir portas com Ennio Morricone e o tema Poi of a Woman. Ainda para ouvir também nesta edição do nosso programa Nota 7, uma outra música instrumental que também merece a sua atenção. Estou a falar do tema dos Software. A música chama-se Present Voice e é uma composição sonora fantástica. Vamos ouvir estes dois temas e daqui a pouco eu volto para os últimos dois desta edição, que hoje é um pouco mais pequena. Thank you. Kirk, aliás, Jess Cook, se não está correto, é o próximo nome que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. A música chama-se Britney Below Surface. É uma música diferente daquelas que ouvimos anteriormente. E vamos fechar com um tema que dá pelo nome de... Aliás, o nome é um bocadinho complicado de dizer. O intérprete, aliás, compositor é Gene. E a música chama-se The Flight of The Clouds. Assim está então correto o nome da música que vai fechar a edição de hoje do nosso programa Nota 7. Eu vou voltar no próximo sábado por volta das 12h30 para mais uma edição deste espaço radiofónico e desejo ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 Antena 1. Fique bem, boa tarde e até ao próximo sábado. Mm-hmm.